complementando o vídeo do Aaron Kruger aí, que ele fala sobre pornografia, né? Esse meu vídeo aqui é sobre prostituição e pornografia, né? E a importância disso pro homem migital, homem livre, né? Dá um exemplo, um relato meu. Uma vez eu tava num curso, né? E lá tinha uma, tipo, secretária, né? Que cuidava das coisas. E a mulher me dava mole. Só que ela era quase igual a esse meme aí. Eu vou botar na tela, esse meme que todo mundo fala. Tipo, gordurenta. Agora era jovem, mas tinha um braço de merendeira, né? Um braço gordo. E, porra, mesmo ela me dando mole, nada de eu ficar, né? Com vontade nem nada. E ela não era tão gorda assim, não. Ela era uma gordinha. Eu falei, porra, não é possível. Não é possível que eu não esteja sentindo nada por ela, né? Eu fiquei, achei estranho, porra. Será que eu já jovem tô com impotência, Deus me livre, guarde? Aí eu falei, não, hoje era uma sexta-feira. Hoje eu vou num puteiro, num termas, né? E aqui vai o meu relato, né? E lá, obviamente, né, não deu nem 5 minutos e já tava, né, galudão. Por quê, pessoal? Eu reparei que justamente por comer garota de programa, pornografia, meu padrão subiu, né? Se você tá acostumado a ver pornografia de uma LCR, LCR para você que não sabe, loura do cor rosa, e do nada vem uma mulher como essa aí do meme e aparece na tua frente, você não vai ficar excitado, porque seu padrão aumentou. Tá entendendo? Então tem muito cara que, e o Aaron Kruger falou isso muito bem, tem muito cara que já perdeu interesse por mulher comum. E isso é bom, por quê? Porque acaba a transferência de renda. Na época dos nossos pais e avós, o cara não tinha uma pornografia, uma prostituição de qualidade como tem hoje. Nossos avós, nossos pais, pessoal, dificilmente viam um LCR, a não ser famosíssimas da Playboy. Ele não via uma loira do cor rosa fazendo posições. Então, assim, ele sentia atração pela o quê? Pela mulher dele, que era nossa avó. Porque ela era uma mulher comum. A partir do momento que você está acostumado com LCR, meu amigo, ou não só LCR, mas uma índia magra, entendeu? Com cabelo preto, com magra e tal, você não quer voltar a um padrão de SM6. Então esse é o ponto, pessoal. As mulheres, elas têm tanta raiva da pornografia hoje em dia e da prostituição por causa disso. Os homens não estão mais querendo voltar pro básico. E aqui vai meu relato, por exemplo, do GP. Para quem não sabe, que nunca foi em puteiro, em termas, é assim que funciona. Se você não foi, você deve procurar na sua cidade. Aí tem foto acompanhante, você pode escolher. Eu cheguei lá no termas, né, naquele dia que eu achei que não tava impotente, né, porque eu não sentia atração na mulher me dando mole. Naquele mesmo dia eu fui no puteiro à noite, né, e automaticamente, né, minutos já tava, né, assim que eu entrei já vi a mulher. Por quê, pessoal? É assim que funciona, para quem não sabe. Quando você chega num puteiro, num termas, primeira coisa que você tem, né, você tem que pagar a consumação, né, é 20 reais de entrada, por exemplo. Eu paguei na época 20 reais de entrada. Tu paga 20 reais de entrada e tem direito a 20 reais de consumação de bebida. Geralmente tu pede o chopp ou cerveja mesmo, qualquer bosta assim. E você pede essas coisas, né, enquanto a garota vai chegar perto de você, né. Puteiro é assim, tá, pessoal, não é o homem que vai atrás da mulher. Geralmente, nesses lugares você paga a entrada e ela vem atrás de você. Aí elas falam assim, ah, você quer a companhia? Se você não tiver interesse, pessoal, uma dica aí pra quem nunca foi ou quem vai pouco. Se você não tiver interesse na garota, pessoal, dispensa logo. Porque, inclusive, eu já ouvi uma delas falando isso. Tempo é dinheiro. Pra elas é lógico, né? Tempo é dinheiro, né? Então, enquanto se você ficar enrolando ela pra subir, ela pode, né, falar, tu quer o quê? Tu quer ou não quer? Que aí eu já vou pra outro cara, entendeu? Elas falam assim mesmo. Pra justamente ela não perder tempo. Então, eu cheguei lá, né? Encontrei uma garota baixinha, magrinha, parecia ter uns 18, 19 anos. Ela falou que tinha 19, mas enfim, eu não acredito em nada que puta diz, né? É uma dica, né? Eu sempre faço esse meme no Twitter, né? Opinião de mulher só vale quanto custa o programa, né? De resto, você não deve levar nada em consideração. Eu cheguei lá, a suíte é 150, uma hora. Tu vai lá, não sei o quê, tu faz uma entrevista básica, né? O que tu faz? Ela fala que não faz anal, não sei o quê. Mamada só com camisinha e tal. E você paga, vamos subir. 150 tu come. Você escolhe a mulher que tá, que você quer. Coisa que em bar você não tem. É você que tem que mendigar. No puteiro é o contrário. É a mulher que vai atrás de você, porque ela quer dinheiro. Então essa é uma dica que eu falo pra vocês, pessoal. Quanto maior a sua experiência em puteiro, em pornografia, em qualidade, né? Você escolher, por exemplo, uma puta dessa aí que eu acho que eu vou botar na tela, ou você tá acostumado com pornografia de LCR, tu não vai sentir atração por gordurela. Tá entendendo? Por mulher que tem braço de merendeira de escola pública, não vai. E não é porque tu tá ficando broxo, não. É porque seu padrão aumentou, pô. Seu padrão aumentou muito. Então, assim, as mulheres têm medo disso por causa disso, né? Vai acabar a transferência de renda. Se o cara não tá mais querendo, como o Erin Krug disse, ir atrás de pardoleira, de gordorenta, o sistema vai cair, que é menos um cara para casar, menos um cara para gastar com financiamento da caixa, para comprar uma casa, financiar um carro para levar a gordurela para restaurante, gastar dinheiro com restaurante, gastar dinheiro com filho, com escola. Então, assim, o sistema treme. E vou falar uma coisa, pessoal, isso vale para homem, para mulher e para homem também. Quanto mais parceiros sexuais você tiver, mesmo que seja garoto de programa, menos chance de você ficar apaixonado ou amar, né? Que eu acho que isso nem existe, mas é menos chance, cara. Um cara que tá acostumado a comer 5, 6 variedades de buceta, cara, ele não vai voltar a querer ter uma só. Mulher é a mesma coisa, todo mundo sabe disso. Mulher, quanto mais macho ela tem na vida dela, menos tendência a ter casamento ela tem. E homem também vale para isso, pessoal. Procure prostituta. Pornografia, como eu falei no comentário do Erin Krug, só pornografia solo, tá? Nada de pegar outro, botar outro homem comendo a mulher que tu tá vendo, porque isso gera algumas coisas perigosas na mente do homem. Nada de coisas pesadas. Prefira sempre o que? O solo, né? Siririca. Então é isso aí, pessoal. Meu vídeo tá aí. Essa é a importância de garota de programa, de você ver pornografia de LCR, de mulher gostosa, porque seu padrão não volta atrás e as mulheres vão perder mais uma mamata, né? Que é um casamento, um filho e uma transferência de renda, né? Seja futuramente pensão alimentícia ou coisa desse tipo. Então é isso aí, pessoal. Valeu, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.